Fecheiro 38, último fecheiro. Capítulo 120. De repente voltei a sentir-me invulnerável e invencível, como numa época passada da minha vida, em que me parecera que tudo me era permitido. Nascer afortunada, até quando a sorte me parecia adversa, estava a trabalhar para mim. É claro que eu tinha qualidades. Era organizada, tinha memória, trabalhava com afinco, aprender a usar os instrumentos postos a funcionar pelos homens, sabia dar coerência lógica a qualquer amontoado de fragmentos, sabia agradar. Mas a sorte contava mais do que tudo, e tinha orgulho em senti-la a meu lado como uma amiga de confiança. Tê-la de novo a meu favor dava-me tranquilidade. Casara-me com um homem respeitável, não com uma pessoa como Stefano Carracci, ou pior ainda, Michele Solara. Íamos travar um conflito, ele ia sofrer, mas acabaríamos por chegar a um acordo. De certeza que mandar o casamento pelos ares e a família seria traumático. E uma vez que, por razões diferentes, não tínhamos vontade nenhuma de comunicar o caso aos nossos pais, de certo esconderíamos isso deles tanto tempo quanto possível. Não poderíamos sequer contar de imediato com a família de Pietro, que em todas as circunstâncias sabia sempre o que fazer e a quem se dirigir para enfrentar situações complexas. Mas sentia-me tranquila, finalmente. Éramos dois adultos, com bom senso, enfrentar-nos-íamos, discutiríamos, explicar-nos-íamos, e no caos daquelas horas, uma única coisa agora me parecia certa: iria a Montpellier. Falei com o meu marido nessa mesma noite. Confessei-lhe que Nino era meu amante. Ele fez de tudo para não acreditar. Quando convencido que era verdade, chorou, suplicou, zangou-se, levantou o tampo de vidro da mesinha da sala e atirou-o contra a parede, perante o olhar aterrorizado das crianças, que tinham acordado com os gritos e se encontravam incrédulas à porta da sala. Fiquei devastada, mas não voltei atrás. Meti Dedé e Elsa na cama outra vez, sosseguei-as, esperei que adormecessem. Depois enfrentei de novo o meu marido. Cada minuto tornou-se uma ferida. Ainda por cima, Eleonora começou a bombardear-nos com telefonemas, dia e noite, insultando-me, insultando Pietro, porque não sabia ser homem, dizendo-me que os seus pais arranjariam maneira de nos deixar, a nós e às nossas filhas, sem nada, nem sequer os olhos para chorarmos. Mas não me deixei abater. Estava num tal estado de excitação que não conseguia sentir-me em falta. Parecia-me, pelo contrário, que a dor que causava e as humilhações e agressões de que era alvo funcionavam a meu favor. Aquela experiência insuportável contribuiria não apenas para que eu viesse a ser alguma coisa com a qual me sentiria satisfeita, mas no fim, por vias insondáveis, também seria útil a quem agora sofria. Eleonora compreenderia que com o amor não há nada a fazer, que é insensato dizer a uma pessoa que se quer ir embora: não, tens de ficar. E Pietro, que sem dúvida já conhecia esse preceito, precisaria simplesmente de tempo para o assimilar e o transformar em sabedoria, em prática de tolerância. Só com as meninas senti que tudo era difícil. O meu marido insistia para que lhes dissessemos as razões por que discutíamos. Eu opunha-me. São pequenas, dizia-lhe. O que é que podem compreender? Mas ele, a certa altura, gritou-me: se decidiste ir-te embora, deves dar explicações às tuas filhas. E se não tens coragem, então fica. Quer dizer que tu própria acreditas pouco naquilo que queres fazer. Murmurei: vamos falar com o advogado. Respondeu: há tempo para os advogados. E à traição, chamou em voz alta Dedé e Elsa, que assim que nos ouviam gritar, se iam fechar no seu quarto muito bem combinadas. A vossa mãe tem uma coisa para vos dizer, começou Pietro. Sentem-se e ouçam. As duas meninas sentaram-se no sofá, muito compostas, e esperaram. Comecei: Eu e o vosso pai gostamos um do outro, mas já não nos entendemos. Por isso decidimos separar-nos. Não é verdade, interrompeu-me Pietro com calma. A vossa mãe é que decidiu ir-se embora. E também não é verdade que gostamos um do outro. Ela já não gosta de mim. Agitei-me. Meninas, não é assim tão simples. As pessoas podem continuar a gostar umas das outras, mesmo que já não vivam juntas. Ele interrompeu-me de novo. Isso também é falso. Ou gostamos um do outro e vivemos juntos, e somos uma família, ou não gostamos um do outro, e então separamo-nos e deixamos de ser uma família. Se dizes mentiras, como é que elas podem compreender? Por favor, explica com verdade e clareza porque é que nos separamos. Disse-lhes, eu não vos deixo. Vocês são a coisa mais importante que eu tenho. Não poderia viver sem vocês. Só tenho problemas com o vosso pai. Quais? Apertou-me. Esclarece quais são esses problemas. Suspirei, murmurei. Gosto de outro e quero viver com ele. Elsa espreitou Dedé para perceber como devia reagir àquela notícia. E como Dedé ficou impassível, ela também ficou impassível. Mas o meu marido perdeu a calma, gritou. O nome! Diz como se chama essa outra pessoa. Não queres? Tens vergonha? Digo eu. Essa outra pessoa é a vossa conhecida. É o Nino. Lembram-se dele? A vossa mãe quer ir viver com ele. Depois começou a chorar desesperadamente. Enquanto Elsa, um pouco assustada, murmurou. Levas-me contigo, mamã? Mas não esperou que eu respondesse. Quando a irmã se levantou e saiu da sala, quase a correr, seguiu-a imediatamente. Nessa noite, Dedé gritou. Acordei em sobressalto e fui a correr. Estava a dormir, mas molhar à cama. Tive de acordá-la, vestir-lhe outra roupa e mudar os lençóis. Quando a meti na cama, murmurou que queria ir para a minha. Permiti, deitei-a a meu lado. De vez em quando estremecia a dormir, certificava-se de que eu ali estava. Capítulo 121. Aproximava-se a data da partida, mas o estado de coisas com Pietro não melhorava. Qualquer acordo, mesmo só para aquela viagem a Montpellier, parecia impossível. Se te fores embora, dizia, nunca mais te deixo ver as meninas. Ou, se levares as meninas, mato-me. Ou, denuncio-te por abandono do lar conjugal. Ou, vamos fazer uma viagem os quatro, vamos a Viena. Ou, meninas, a vossa mãe prefere o senhor Nino Serratore a vocês. Comecei a não aguentar mais. Lembrei-me da resistência que António oferecera quando o deixei. Mas António era um miúdo, herdara a cabeça fraca de Melina e, sobretudo, não recebera a educação de Pietro. Não estava treinado desde a infância para reconhecer regras no caos. Talvez, pensava, eu tenha atribuído uma importância exagerada ao uso instruído da razão, às boas leituras, ao bom domínio da língua, à ideologia política. Talvez sejamos todos iguais perante o abandono. Talvez nem mesmo uma cabeça muito arrumada consiga aguentar a descoberta de que não é amada. O meu marido pouco havia a fazer. Estava convencido de que tinha de me proteger a todo custo da picada venenosa dos meus desejos. E por isso, para continuar a ser meu marido, estava disposto a recorrer a todos os meios, até ao mais abjeto. Ele, que quisera um casamento civil, ele que sempre fora a favor do divórcio, por causa de um seu movimento interno desgovernado, pretendia que a nossa união durasse eternamente, como se nos tivéssemos casado diante de Deus. E como eu insistia em querer pôr fim à nossa história, primeiro tentava todas as vias da persuasão, depois partia coisas, dava bufetadas ou de repente começava a cantar. Quando se excedia daquela maneira, fazia-me irritar. Gritava-lhe insultos. E ele, normalmente, parava de imediato, como um bicho aterrorizado. Vinha para o pé de mim, pedia-me desculpa. Dizia que não estava chateado comigo, que era a sua cabeça que não funcionava. Adele, revelou-me uma noite entre lágrimas, sempre traíra ao seu pai. fizera essa descoberta em pequeno. Aos 6 anos, vira a beijar um homem enorme vestido de azul na grande sala de Génova, que tinha vista para o mar. Lembrava-se de todos os pormenores. O homem tinha uns grandes bigodes que eram como uma lâmina escura. Nas calças destacava-se uma mancha brilhante que parecia uma moeda de 100 liras. A mãe, estreitada contra esse indivíduo, parecia um arco tão esticado que corria o risco de se quebrar. Escutei-o em silêncio, tentei confortá-lo. Acalma-te, são falsas lembranças. Tu sabes que é assim. Não é preciso que eu te diga. Mas ele voltou a insistir. Adele tinha um vestido de alças cor-de-rosa. Uma alça escorregara-lhe do ombro bronzeado. As unhas compridas pareciam de vidro. Fizeram uma trança negra que lhe pendia da nuca como uma serpente. Por fim, disse, passando do sofrimento à ira, percebes o que me fizeste? Percebes em que horror me fizeste precipitar? E eu pensei, Dedê também recordará. Dedê também gritará qualquer coisa semelhante quando for grande. Mas depois deixei-me disso. Convenci-me de que Pietro me estava a contar coisas da mãe só agora, passados tantos anos, de propósito, para me induzir a ter aquele pensamento e para me ferir e me reter. Lá fui andando, esgotada, de dia e de noite. Já nem se dormia. Se o meu marido me atormentava, Nino, à sua maneira, não lhe ficava atrás. Quando me ouvia, cansada das tensões e das preocupações, em vez de me consolar, enervava-se. Dizia, tu pensas que para mim é mais fácil? Mas aqui é um inferno, como aí. Tenho receio por Eleonora. Receio aquilo que ela possa fazer, por isso não penses que não estou metido em sarilhos como tu. Talvez ainda esteja mais. Exclamava. Mas eu e tu, juntos, somos mais fortes do que toda a gente. A nossa união é uma necessidade imprescindível. Isso é claro para ti, diz-me. Quero ouvir. É claro para ti? Era claro para mim. Mas aquelas palavras dele não me davam grande ajuda. Onde eu ia buscar todas as minhas forças era a imaginação do momento em que finalmente voltaria a vê-lo e voaríamos para a França. Tenho de resistir até lá, dizia para mim. Depois logo se vê. Por agora só ambicionava uma suspensão de suplício. Já não aguentava mais. Disse a Pietro no auge de uma briga terrível em frente de Dedê e Elsa. Basta. Vou ausentar-me 5 dias. Só 5 dias. Depois volto e veremos o que se há de fazer. Está bem? Ele dirigiu-se às filhas. A vossa mãe diz que vai estar ausente 5 dias. Mas vocês acreditam nisso? Dedê fez sinal que não, com a cabeça. E Elsa também. Nem elas acreditam nisso, disse Pietro. Todos sabemos que nos vais deixar e que nunca mais voltas. Entretanto, como se houvesse um sinal combinado, tanto Dedê como Elsa se lançaram a mim, abraçando-me as pernas e suplicando-me que não fosse, que ficasse com elas. Não resisti. Ajoelhei-me, abracei-as pela cintura, disse, está bem, eu não vou. Vocês são as minhas meninas, fico convosco. Aquelas palavras acalmaram-nas. A pouco e pouco também Pietro se acalmou. Fui para o meu escritório. Santo Deus, como estava tudo fora de ordem. Eles, eu, o mundo à nossa volta. Só dizendo mentiras era possível ter algum alívio. Faltavam escassos dias para me ir embora. Primeiro escrevi uma longa carta a Pietro, depois uma breve a Dedê, com a recomendação de a ler também a Elsa. Preparei uma mala, pula no quarto de hóspedes, debaixo da cama. Comprei de tudo, atulhei o frigorífico. Para o almoço e para o jantar fiz os pratos que Pietro adorava. Ele comeu com gratidão. As meninas, aliviadas, recomeçaram a pegar-se por tudo e por nada. Capítulo 122. Nino, entretanto, agora que se aproximava o dia da viagem, nunca telefonava. Experimentei ligar-lhe eu, fazendo votos para que não fosse Eleonora a atender. Atendeu uma criada e nesse instante senti-me aliviada. Perguntei pelo professor Sarratora. A resposta foi seca e hostil. Vou passar à senhora. Desliguei. Fiquei à espera. Imaginava que o telefonema seria motivo de conflito entre o casal e Nino ficasse assim a saber que eu o procurara. 10 minutos depois, o telefone tocou. Corri a atender. Estava certa de que era ele. Afinal, era Lila. Não falávamos, havia tempo e não me apetecia falar. A voz dela incomodou-me. Naquela fase, mesmo só o seu nome mal me cruzava a mente como uma cobra. Baralhava-me, tirava-me as forças. Além disso, o momento não era oportuno para conversas. Se Nino ligasse, encontrava o telefone ocupado e já era tão difícil comunicar com ele. Posso ligar-te mais tarde? Tens que fazer? Um bocado. Ignorou o meu pedido. Normalmente parecia-lhe que podia entrar e sair da minha vida sem preocupações de qualquer tipo. Como se ainda fôssemos uma coisa só e não houvesse necessidade de perguntar como estás, como vão as coisas, incomodo. Disse num tom cansado que acabara de saber uma notícia má. A mãe do Solara fora assassinada. Falou devagar, como se estivesse atenta a cada palavra. E eu ouvi sem a interromper. As suas palavras trouxeram atrás de si, como um desfile, a usurária com roupas de cerimónia, sentada à mesa dos noivos no casamento de Lila e Stefano. A mulher endemoninhada que me abrira a porta quando andei à procura de Michele. O fantasma de mulher da nossa infância, a apunhalar Dom Aquile. A senhora idosa que usava uma flor artificial no cabelo e se abanava com o leque azul enquanto dizia, desorientada, eu sinto calor. Vocês também? Mas não senti nenhuma emoção. Nem quando Lila referiu os boatos que lhe tinham chegado e mos enumerou com a sua habitual eficiência. Mataram Manuela degolando-a com uma faca. Ou então deram-lhe 5 tiros de pistola, 4 no peito e 1 no pescoço. Ou então massacraram-na a murro e a pontapé, arrastando-a por todo o apartamento. Ou então os matadores, assim lhe chamou, nem sequer entraram em casa. Dispararam sobre ela assim que lhes abriu a porta. E Manuela ficou caída de borco no patamar. E o marido que estava a ver televisão nem se apercebeu de nada. O que é certo, disse Lila, é que os Solara ficaram doidos. Fazem concorrência aos polícias à procura dos culpados. Chamaram gente de Nápoles e de fora. Todas as suas atividades estão suspensas. Eu própria não trabalho hoje. Isto aqui mete medo, nem se pode respirar. Como sabia dar importância e consistência àquilo que lhe acontecia a ela e à volta dela. A agiota assassinada, os filhos de cabeça perdida, os seus esbirros prontos a derramar o sangue de outros e a sua pessoa alerta no meio da agitação dos acontecimentos. Por fim, chegou à verdadeira razão do telefonema. Amanhã mando-te o Genaro. Sei que estou a abusar, tu tens as tuas filhas, as tuas coisas, mas eu aqui neste momento não posso nem quero tê-lo. Perde algum tempo de escola, paciência, ele é afeiçoado. Contigo está bem, és a única pessoa em quem confio. Pensei durante uns segundos naquela última frase. És a única pessoa em quem confio. Esbocei um sorriso. Ela ainda não sabia que eu já não era merecedora de confiança. De modo que perante aquele pedido, que tomava como certa a imobilidade da minha vida dentro do mais sereno dos bons sensos, que parecia atribuir-me a vida de uma baga vermelha no ramo-folha do azevinho, não tive hesitações. Disse-lhe, estou quase a ir-me embora. Vou deixar o meu marido. Não percebi. O meu casamento acabou, Lila. Reencontrei o Nino. E descobrimos que sempre nos amamos desde pequenos, sem nos apercebermos disso. Por isso me vou embora, vou iniciar uma nova vida. Fez um longo silêncio. Depois perguntou-me, estás a brincar? Não. Deve ter-lhe parecido impossível que eu estivesse a introduzir desordem na minha casa, na minha cabeça bem organizada, e imediatamente me começou a pressionar, agarrando-se automaticamente ao meu marido. O Pietro, disse, é um homem extraordinário, bom, muito inteligente, és doida se o deixares. Pensa no mal que fazes às tuas filhas. Falava e não mencionava Nino, como se aquele nome lhe tivesse ficado retido no pavilhão auricular, sem lhe chegar ao cérebro. Tive de ser eu a pronunciá-lo mais uma vez, a dizer, não, Lila, não posso continuar a viver com o Pietro, porque já não posso viver sem o Nino. Aconteça o que acontecer, vou-me embora com ele. E outras palavras do mesmo género, que exibi como se fossem uma condecoração. Então, ela começou a gritar. Tu deitas fora tudo aquilo que és pelo Nino? Tu destróis a tua família por causa daquele tipo? Sabes o que te vai acontecer? Ele vai usar-te, vai chupar-te o sangue, vai tirar-te a vontade de viver e depois abandona-te. Porque estudaste tanto. De que raio serviu eu imaginar que desfrutarias de uma vida maravilhosa também por mim? Estava enganada. És uma idiota. Capítulo 123. Pôs aí o escultador como se ele estivesse a escaldar. Está com ciúmes, disse para mim. Está com inveja. Odeia-me. Sim, a verdade era essa. E passou uma longa procissão de segundos. Não voltei a pensar na mãe do Solara. Esfumou-se o seu corpo marcado pela morte. O que perguntei a mim mesma, cheia de ansiedade, foi: porque é que Nino não me telefona? É possível que precisamente agora que contei tudo a Lila, ele deu o dito por não dito, me obriga a fazer uma figura ridícula? Por um instante vi-me à mercê dela, em toda a minha eventual mediocridade de pessoa que se destruiu para nada. Depois o telefone voltou a tocar. Durante 2 ou 3 compridos toques, fiquei sentada a olhar para o aparelho. Quando levantei o escultador, tinha palavras prontas na ponta da língua para Lila. Não te preocupes mais comigo, não tens qualquer direito sobre Nino. Deixa-me errar como me apetecer. Mas não era ela, era Nino. E alvoroceio com palavras entrecortadas, feliz por ouvi-lo. Disse-lhe em que pé estavam as coisas com Pietro e com as meninas. Disse-lhe que era impossível chegar a um acordo com calma e bom senso. Disse-lhe que tinha a mala pronta e não via a hora de o abraçar. Ele contou-me as discussões furibundas com a mulher. As últimas horas tinham sido insuportáveis. Murmurou, embora esteja muito assustado, não consigo imaginar a minha vida sem ti. No dia seguinte, quando Pietro estava na universidade, pedi à vizinha para me ficar com Dedé e Elsa durante umas horas. Deixei em cima da mesa da cozinha as cartas que preparara e fui-me embora. Pensei, está a acontecer algo de grande que dissolverá todo o velho modo de viver e eu faço parte dessa dissolução. Fui ter com Nino a Roma. Encontrámo-nos num hotel a poucos passos da estação. Enquanto o abraçava, dizia para mim, nunca me hei de habituar a este corpo nervoso. É uma surpresa contínua. Ossos compridos, pele de um odor excitante, uma massa, uma força, uma mobilidade, completamente alheios àquilo que é Pietro, aos hábitos que existiam entre nós. Na manhã seguinte, pela primeira vez na minha vida, entrei num avião. Não sabia apertar o cinto. Nino ajudou-me. Que emocionante foi apertar-lhe a mão com força. Enquanto o ronco dos motores crescia, crescia, crescia e o avião iniciava a sua corrida. Como foi comovente soltar-me da terra com um sacão e ver as casas transformarem-se em paralelepípedos e as ruas em resquinhas e o campo reduzir-se a uma mancha verde e o mar a inclinar-se como uma placa compacta e as nuvens que se despenhavam embaixo numa derrocada de rochas macias. E a angústia, a dor, a própria felicidade que se tornavam parte de um movimento único, muito luminoso. Pareceu-me que voar submetia todas as coisas a um processo de simplificação. E suspirei e tentei abandonar-me. De vez em quando perguntava a Nino: estás contente? E ele fazia sinal que sim, e beijava-me. Por vezes tinha a impressão de que o chão debaixo dos pés, a única superfície com que se podia contar, tremia. Terminou a leitura da obra História de Quem Vai e de Quem Fica, de Helena Ferrante. A gravação foi realizada nos meses de maio e junho de 2016. Biblioteca Municipal de Coimbra, telefone 239-702630. E-mail leitura.especial@cm-coimbra.pt. Dados bibliográficos. Título: História de Quem Vai e de Quem Fica. A Amiga Genial, terceiro volume, Tempo Intermédio. Título original: História di chi fugge e di chi resta. L'amica geniale, volume terzo, Tempo di mezzo, 2013. Autora: Helena Ferrante. Tradução: Margarida Periquito. Revisão de texto: Inês Ribeiro e Inês Dias. Capa: Carlos César Vasconcelos. Relógio de Água, Editores, setembro de 2015. Esta tradução segue o novo acordo ortográfico. Depósito legal número 398668/15. ISBN 978-989-641-557-0.